A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos no início de uma nova semana, iniciamos ontem e hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho que visa a edificação de todos nós e a conversão daqueles que ainda não se renderam a Jesus. Propositalmente, depois de enviar uma mensagem muito longa, eu evitei de ministrar em seguida, no sábado e no domingo, para que as pessoas tivessem oportunidade de se debruçar sobre o que foi orientado no livro de Números. Mas, não esqueci, evidentemente, do nosso trabalho para com a liderança. E vou me dedicar a esse trabalho de liderança essa semana, para que a pessoa possa ter um trabalho completo postado. A missionária Vivian já postou primeira e segunda ministração. Do avivamento que precisamos hoje. E agora eu vou falar sobre o capítulo 3. Quero somente agradecer aos irmãos e irmãs que entraram em contato, agradecendo e dizendo, não agradecendo a mim, mas a palavra do Senhor, e falando da importância do que foi essa ministração, tanto para o esclarecimento da questão do dízimo, como da importância, mesmo para a liderança. E para todos os irmãos na fé, do último capítulo de Números que ministramos, o capítulo 18. Muito obrigado e serve como incentivo para que nós continuemos a trabalhar. Um grande abraço a todos vocês, a todos que já fizeram postagem hoje. O irmão Everson manda um lindo texto, mas ele é um pouco longo. Hoje eu não vou fazer a leitura para que nós possamos nos debruçar no trabalho com liderança. Então vamos lá. Capítulo 3, características de quem está cheio do Espírito Santo. Estou me baseando no livro Avivamento que Precisamos Hoje, editora Central Gospel, autor Silas Malafaia, sobre quem já disse tudo o que tinha que dizer. Que é uma vida que nos edifica muito na maior parte do tempo, e alguma colocação que fiz a respeito de questionamento sobre algum posicionamento político-partidário também já foi feito, então não é necessário mais repetir. Se você quiser ouvir, ouça nas duas ministrações anteriores. Vamos lá. Nós vamos trabalhar com o capítulo 3, que fala sobre as características de quem está cheio do Espírito Santo. Bem, em primeiro lugar, é característico nas igrejas pentecostais, sobretudo, entender como a única evidência ou a principal evidência do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, melhor dizendo, o batismo do Espírito Santo, o falar em línguas. Eu não contrario essa verdade, mas quero dizer que nós vamos muito além. Como sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito, você pode perguntar, por ela falar mais línguas estranhas ou profetizar mais do que outras? Não. Essas são algumas das evidências, mas não as únicas e podem ser forjadas ainda. O importante é que há outros indicadores mais seguros, como a manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, irmãs, líderes. Essa ministração é para líderes em especial, mas aberta a todos. O fruto do Espírito revela a imagem e a semelhança de Jesus. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Confira lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos trabalhar então, em primeiro lugar, com a semelhança com Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo manifesta um profundo desejo de ser semelhante a Cristo no que tange ao seu caráter e às suas obras. Eu repito, a pessoa cheia do Espírito Santo manifesta um profundo desejo de ser semelhante a Cristo no que tange a seu caráter e às suas obras. Esse já é um divisor de águas que fala por si mesmo sobre quase tudo. Porque se alguém não manifesta esse desejo de ser igual a Jesus, então é digno de questionamento, primeiro, a conversão, e segundo, se foi realmente batizada no Espírito, se é cheia do Espírito e se está apta para participar do avivamento que precisamos hoje e para ser uma pessoa líder nesse processo de espalhar a santidade bíblica, espalhar esse avivamento. É necessário que a pessoa tenha sido gerado nessa pessoa, em todas as pessoas que se converteram e foram cheias do Espírito, um genuíno desejo de ser semelhante a Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo quer e consegue imitar o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a ele toda a glória. Então, tenha claro isso como item 1. Toda pessoa cheia do Espírito Santo quer, deseja, intenta, consegue imitar o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma coisa que se desenvolve na vida da pessoa, nesse processo de santificação, é o temor a Deus. Outra marca na vida de uma pessoa, diz o pastor, cheia do Espírito Santo, é o temor a Deus. Por isso ela se esforça para não pecar. Ela luta para não pecar e batalha para não desagradar e ofender aquele que a amou primeiro, salvou e deu-lhe uma nova vida. E quando involuntariamente peca, ela fica triste. O pecado gera tristeza. Já falei isso para vocês dezenas de vezes, até testemunhando com relação à minha própria vida. Mas conheço muitos irmãos, irmãs, que também manifestam a mesma característica, uma tristeza profunda por ter pecado. Só que não para na tristeza. Ela se entristece, arrepende-se. Preste atenção, arrepende-se, pede perdão e muda o seu comportamento. Volto eu para Romanos, capítulo 12. Ele não cita aqui, mas eu volto. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já tem ouvido isso várias vezes nesse grupo e certamente na sua igreja. E a palavra grega aí, eu repito, é metanoia, que significa uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de valores. E por isso, além da tristeza, a pessoa se arrepende do que fez e pede perdão porque os seus valores são outros, são os valores do reino dos céus. E ela é capaz de pedir perdão a Deus, é capaz de pedir perdão a si mesma e é capaz de pedir perdão ao próximo, porque isso já é parte do seu novo comportamento, já que é uma nova criação. Então, líder, preste atenção: não há liderança sem o desejo genuíno de imitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aí me lembro da grande obra Imitação de Cristo. Me lembro de Thomas Kempis e outros autores. Também não há possibilidade nenhuma de que você tenha sido salvo e cheio do Espírito Santo se você não tiver temor a Deus, e esse temor te leva necessariamente a Romanos capítulo 12. Você tem, é parte de uma nova criação, por isso tem um novo pensamento, tem um novo modo de ser, tem um novo modo de viver, tem um novo modo de conceber a sua vida em relação a Deus, a vida do próximo em relação a Deus, a sociedade. Um novo modus vivendi e um novo modus operandi. Você tem um novo modo de viver e um novo modo de proceder, de agir. E se acidentalmente, como ele diz aqui, ou eu digo involuntariamente também, aliás, ele diz involuntariamente, eu digo acidentalmente, alguma coisa acontece, você se entristece, se arrepende, pede perdão, muda o comportamento e segue em frente no padrão de Cristo Jesus. Digo mais, junto com o autor, no Salmo 112, versículo 4, está escrito que o homem que teme a Deus é piedoso, misericordioso e justo. Piedoso vem de piedade. E piedade significa o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. Portanto, alguém que teme a Deus, alguém que é salvo e cheio do Espírito Santo, muda o seu relacionamento vertical. A sua comunhão com Deus é muito, é a cada dia mais intensa, é muito mais profunda. E ele é misericordioso, misericórdia tem a ver com o nosso relacionamento horizontal com o próximo, com a sociedade. Nós temos misericórdia do outro, olhamos para a miséria do outro não com desdém, ou não com indiferença, ou com raiva, não, pelo contrário, somos encharcados de misericórdia e queremos ver a outra pessoa experimentar o mesmo que nós estamos experimentando. São as obras de misericórdia. Sabe qual é o resultado prático da vida de quem teme a Deus? A sua descendência será abençoada e poderosa na terra. Salmo 112, 2. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, verso 3. Em meio às trevas, ele verá nascer a luz, verso 4. Disporá das suas coisas com juízo, verso 5. Não temerá os maus rumores, verso 7. Nunca será abalado, verso 6. A sua força se exaltará em glória, verso 9, e ficará em memória eterna. Líder, esse é o padrão. Desejar profundamente a imitação de Cristo, também outro clássico em seus passos que faria Jesus, clássico do pietismo e depois do puritanismo, muito embora nós não possamos aplicá-lo ipsis literis, porque alguns erros foram cometidos por esses grupos mais piedosos e mais puritanos, principalmente no que diz respeito a um isolamento. em relação à sociedade. Então, nós alcançamos a piedade, buscamos a Deus, estamos buscando, no caso dos puritanos, a pureza pessoal, e os outros, nós no máximo oramos por eles, mas não temos contato. Isso não é o modelo de Jesus. Jesus se infiltrou na sociedade e morreu por nós, viveu por nós, morreu por nós, ressurgiu por nós, ou seja, se inseriu em nossa história. Então, um erro fundamental do pietismo, do puritanismo, está num certo isolamento acompanhado de uma relativa soberba. Nós estamos buscando a santidade, os outros não. Nós estamos buscando a pureza, os outros não. Isso faz a pessoa se sentir um pouco melhor do que as outras, quando na verdade tudo quem provê, tudo que aconteceu na vida dela ou na nossa vida é obra de Deus. Tudo de bom que acontece é obra de Deus, que é Deus quem opera em nós o querer. E é Ele quem opera em nós o realizar. Aleluia. Então fique com esses dois elementos. Primeiro, imitar a Jesus. Segundo, temer a Deus, que vai desembocar numa vida de mais comunhão com Deus, que é a piedade, e mais comunhão com o próximo e com a história, que é a misericórdia e a justiça. Em terceiro lugar, a generosidade. O desapego aos bens materiais. Muito oportuno isso, porque reforça o que temos dito. Outra característica da pessoa cheia do Espírito Santo é a generosidade, é a liberalidade, é o desapego aos bens materiais. Isso por quê? Isso ocorre porque ela valoriza mais o espiritual, o eterno, do que somente o material e transitório. Valorizamos tudo. A vida é um todo. E se Deus nos colocou na história, nós valorizamos tudo. Todo esse processo que estamos vivendo, histórico, não desprezamos esse processo histórico. Essa era uma compreensão grega que entrou pelas portas do fundo da igreja. O docetismo, dizendo que o Filho de Deus jamais poderia tomar a forma humana e de que o ser humano tem de bom a alma, mas que tudo que é material não é condizente com a obra de Deus. Jesus não viu assim. Deus não viu assim. E por que não viu assim, pastor, líder? Ele não viu assim porque ele criou a matéria. Porque ele criou a história. Porque ele criou todas as coisas. Então, e viu que era bom. O problema não está nas coisas, mas como nós nos relacionamos com elas. Se nós valorizamos por demais a piedade, o nosso futuro no celeste por vir, o novo céu, a nova terra, e desprezamos a nossa história material, transitória, nós estamos indo na contramão do que Jesus fez. Não, tudo é importante. E esse processo que nós estamos vivendo é importantíssimo para mostrar quem somos de fato. Assim, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, atentando para o que Jesus ensinou em Mateus. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Traduzindo aqui gentios para aquele momento, gentio era o nome que era dado para o não judeu. Você pode dizer, isso é aquilo que as pessoas que não têm Deus procuram. Ora, você está se nivelando por esse padrão e não pelo padrão de alguém convertido e cheio do Espírito Santo. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos valorizar cada aspecto da vida e da história como um todo, da nossa vida na história, valorizando cada elemento e santificando esses elementos como se fossem utensílios do tabernáculo que nós somos, ou seja, a morada do Espírito Santo. Diz o pastor, hoje, porém, há pessoas dentro das igrejas que só faltam pedir a Jesus para ele não voltar agora, porque elas têm tanta ganância, amam tanto dinheiro, estão tão presas às coisas terrenas, e não é só dinheiro, não, viu? Às vezes é novela, às vezes é futebol, às vezes são outros elementos que eu não me lembro agora, e também gastaria muito tempo para dizer, são outras coisas da vida. Estão tão presas às coisas terrenas que só usam sua fé em Deus para tentar obter bens materiais. E há outras que acham que o Senhor não as ama porque não lhes deu a casa, o cargo, o salário, o cônjuge que sonhava. Queridos líderes, as pessoas de ambos os grupos não amam nem servem ao Deus verdadeiro. Servem a um Deus materialista. E esse Deus materialista, que vem de matéria, não é? Nós conhecemos como Deus Mamon, muito antigo na história da civilização, principalmente ali no Oriente Médio. Parece que nunca leram o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, leia. E retenha essa verdade. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, esse é o terceiro elemento que eu quero trabalhar com você: generosidade. Seja generoso em todos os seus relacionamentos e se desapegue dos bens materiais. Para você não cair na idolatria desses bens materiais. Mas também quero reforçar: se desapegue de uma visão anti-histórica, excessivamente pietista, excessivamente puritana, que faz com que você não valorize como algo espiritual tudo que você teve na sua família, a educação. Tudo que você teve na escola, tudo que você tem hoje como demanda de trabalho, todo lazer. Não! Jesus não foi assim. Jesus não é assim. Deus não é assim. Você não precisa parecer espiritual. Ou você é, e se você é, isso se manifesta em todas as áreas da sua vida, ou você não é. Ou é alguém soberbo que está tentando se fazer de espiritual, ou é alguém apegado, idólatra, que está se apegando só às coisas dessa vida. Em quarto lugar, a preocupação em anunciar a palavra de Deus. Líderes, se alguém é salvo, se alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem uma preocupação em anunciar a palavra de Deus. Ora, fico pensando, olhando aqui para a nossa própria comunidade, que estamos começando um ano e meio de história, e tem um pastor aqui de uma santidade que exala aroma suave. Talvez alguém da família diga assim: é que o senhor não conhece tal defeito. Queridos, eu não preciso conhecer os defeitos dele. Eu sei que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas isso não, de modo algum, ofusca essa santidade. E outros homens e mulheres que foram santos também tinham, limitações, fraquezas. Mas quando você tem íntima comunhão com Deus, se manifestam essas coisas: o desejo de imitar Cristo, o temor de Deus, a não idolatria, o desapego dessa vida no sentido de ser generoso, de ser alguém que está pronto a doar a sua vida. E a quarta, esse pastor, eu ia comentando, ele vem sendo um instrumento há mais de 35 anos aproximadamente de conversão aqui na nossa cidade, em Trifolhas. E tem um inúmero, legado, um relevante legado, filhos e filhas que já se espalharam por outros lugares e certamente espalhando essa mesma forma de ser e de agir. Digo isso porque eu tenho insistido com o rebanho, só que não adianta ficar só dependendo do pastor Sebastião Jessé para ele evangelizar, ou agora com a nossa chegada, para que eu evangelize. Ora, se você nasceu de novo, amigo, se você é cheio do Espírito Santo, não basta, fazer um milagre na vida de uma pessoa ou evangelizar um dia. Preste atenção, líder. Você tem que fazer disso o motivo da sua vida para todos os dias. Todo líder cristão tem uma preocupação diária em anunciar a palavra de Deus. E como ele cumpre essa, ocupação, pastor? Ele cumpre essa ocupação orando pelas pessoas que não são convertidas. Agora, o cidadão se diz cheio do Espírito Santo, mas não tem vida de oração, como é que vai alcançar outras pessoas? Ele trabalha, se ocupa ofertando, às vezes não tem recurso financeiro, mas tem disponibilidade de ter contato com pessoas no seu trabalho. Ora, como você é convertido e cheio do Espírito Santo, se você não se ocupa em, no contato, doar, contribuir com o seu tempo, com o seu dom, com o seu talento, para que outras pessoas se convertam? Tem que esperar o pastor? Tenho dito isso para os meus, para os jovens discípulos aqui, mesmo casados, são jovens casais. Não dá para esperar só ele. E não dá para esperar só um reforço de um novo pastor que chegou, então os dois agora vão fazer. Ou três ou quatro. Não. É preciso que todo líder tenha essa preocupação em anunciar a palavra de Deus. É isso que vemos em Atos 4. Após os cristãos serem revestidos do poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, você ora, você doa ou recursos financeiros, ou dou o seu tempo, sua disponibilidade ou talento, ou tudo junto, e você trabalha para a evangelização. O avivamento traz fé, traz coragem para a proclamação do evangelho, de maneira convicta e inequívoca. Contudo, muitos que se mostram fervorosos dentro da igreja, diz o pastor Silas, quando estão fora em seu trabalho, em sua escola, em seus afazeres diários, sequer identificam como cristãos, se identificam como cristãos ou falam de Jesus. Ora, que conversão é essa? Não nasceu de novo. Não há registro, não há fruto que aponte para um novo nascimento. e muito menos para o enchimento do espírito. Ah, uma vez num encontro, num retiro, eu tive uma grande experiência. Ótimo, maravilhoso, você teve uma experiência pontual. Agora, o que aponta para o fato, o que sinaliza, o que evidencia, o que manifesta que você de fato nasceu de novo, é que você tenha ocupação em anunciar a palavra de Deus todos os dias, para todas as pessoas. Essa é a marca da santidade. Essa é a mostra. Você não tem medo de assumir suas crenças e de ser menosprezado? Ou não deixa de compartilhar o evangelho com ninguém porque eles mesmos têm dúvida quanto à verdade? Não! Então, em seu trabalho, em sua escola, em seus afazeres diários, líder, sequer se identificar como cristão ou falar de Jesus, não é possível. Tem que encerrar isso hoje. Hoje, segunda-feira. Já passou o dia dos namorados, então agora comece de fato seu namoro com Jesus. Não tem medo de assumir sua crença e de ser menosprezado. Não compartilhe o evangelho com ninguém porque ele mesmo tem dúvida quanto à verdade. Ora, não tenha medo de compartilhar o evangelho, nem tenha dúvida de que Jesus é a verdade. Queridos, estamos precisando de um avivamento para que os cristãos acordem para a realidade. Eu oro por esse avivamento todos os dias, sem cessar e sem falhar. E percam o medo, em nome de Jesus, percam a vergonha, a timidez. E percam a incredulidade, joguem fora a incredulidade e anunciem o Evangelho com graça. Líder, anuncie o Evangelho com graça, com ousadia, com poder, deixando de ser omisso. E você pode fazer isso da sua casa. Como, pastor? Eu disse, orando. Ore sem cessar, mas não seja cara de pau. Ah, eu oro, vou fazer uma oração. Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tudo bem, irmão, vai ter validade orar o Pai Nosso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de orar por um grande avivamento. E dos três itens que a gente fala, orar, contribuir e atuar, ir. Eu quero te dizer que tão importante como contribuir ou ir é um exército de oração. Ore sem cessar por um avivamento que faça os cristãos acordarem para a realidade de que há milhões de pessoas que morrem por uma outra pandemia. Nós tivemos uma pandemia, ainda estamos tendo a sequela dela agora, voltando a crescer, o coronavírus, mas tem uma outra pandemia que faz com que milhões de pessoas morram e morram sem conhecer Jesus, sem optar por Jesus. E morrendo essa morte, um dia eles serão julgados, serão condenados, ficarão presos durante um milênio, junto com Satanás e seus demônios. A gente não sabe particularidades, o Senhor não deixou esmiuçado particularidade desse milênio, porque um dia para ele é como mil e mil como um. Então, qualquer coisa além disso é abstração. E abstração sem fundamentação bíblica é perigoso demais. Mas o fato é que eles serão condenados e durante um tempo presos. E depois, quando se apresentarem de novo diante do juiz, eles serão exterminados. É bíblico. O nome deles jamais será lembrado. Por isso, é preciso acordar para a realidade. Perder o medo. Ore. Perca o medo de orar. Perca a timidez para orar. Ore. Você que ora em espírito, ore sem cessar em espírito. Eu oro com a pastora Margarete em espírito, juntos, e oro também individualmente, ela também. Ore para que a incredulidade cesse. Ore para que o evangelho seja anunciado. O evangelho com graça, com ousadia, com poder. Não seja omisso, querido. Você é um líder. Você tem que ocupar esse espaço. Porque quando você não ocupa esse espaço, outra pessoa ocupa. E às vezes, sabe o que acontece com pessoas que ocupam um lugar para a qual não foram chamadas? Eu vou dizer para você. Elas serão condenadas. Lembra daquela revolta contra Moisés e Arão? Elas serão sumariamente condenadas. Eu vou traduzir numa linguagem mais simples. Tem gente que ocupa cargos de liderança na igreja, seja, como digo sempre, na limpeza, seja na cozinha, seja como professor, professora da escola dominical, seja na administração, seja na divulgação, seja no jornal, seja na gestão, seja numa grande liderança, numa presidência, num episcopado. Acontece que essa pessoa ocupa, mas nunca foi chamado para estar lá. Nunca Deus tinha esse plano. Ela sentiu tudo errado. Ela sentiu tudo errado que devia participar lá como professor e professora. É péssima para formação das pessoas, não tem esse dom, não tem esse talento. E Deus acaba não utilizando como deveria, a igreja fica manca. E aqueles de posição mais elevada, é pior ainda. Porque eles ocupam uma posição que vai determinar a vida de outros tantos. E sabe o que acontece? Essa pessoa passa pela história dessa função, mas ela contribui aqui com uma coisinha, contribui ali com outra coisinha. Às vezes assumiu politicagem. E depois, quando sai, não deixa legado nenhum. Sabe por quê? Jesus não ocupou função nenhuma no Sinédrio e mudou a história. Tá certo que a pessoa pode conseguir daí para frente um salário que lhe garanta o restante da vida com bem-estar para ela, para os filhos e para os netos. Todavia, o galardão que ela tinha para receber, eu quero avisar você, ela já recebeu. É isso, o salário para ela, para os filhos e para os netos. Agora, ela, os filhos e os netos correm grande risco de ser engolidos pela terra, se você me entende. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai ser engolido. A história já engole. Não causa diferença, nunca salgou. Salgou uma coisinha aqui, sabe? Como se fosse um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo ad infinitum para salgar todo um alimento. Não salgou. Não fez diferença. Embora na carne eu pudesse mencionar vários nomes entre várias denominações, jamais faria isso. Porque o Espírito Santo está em mim e basta que eu diga isso. Líder, ocupe o seu lugar. Porque se você não ocupar o lugar que Deus preparou para você, outro vai ocupar. E ele ocupando ou ela ocupando, sabe o que vai acontecer? A igreja paralisa ou volta para trás. Volta para trás já é uma redundância, perdão. Ela retorna. Ela retrocede no avivamento. Então nós precisamos do avivamento. Mas cada um tem que estar no seu lugar. E não é todo mundo que tem o dom para liderar, para presidir. Não é todo mundo. Finalmente, irmãos, o Evangelho é a verdade e o poder de Deus para mudar vidas. Lidere pensando isso. O Evangelho é a verdade para mudar vidas. Precisamos de um avivamento para termos compaixão pelos perdidos. Líder, preste atenção. Se você é cheio do Espírito Santo, você precisa ter compaixão pelos perdidos. Está envolvido em obra missionária full time, o tempo inteiro, pregando tempo, a tempo e fora de tempo para eles, a fim de que o Senhor resgate aqueles que estão indo para o inferno. Essa é a missão da igreja, cumprir o ide de Jesus. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16. Em quinto lugar, uso dos dons e da autoridade espiritual. Em Atos capítulo 4, versículo 33, está escrito, menciona o pastor Silas, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos, irmãos. Clame por um grande avivamento. Doe para um grande avivamento em obras que você percebe que o avivamento está se dando. Avivamento você já entendeu o que é. É a vida de Jesus. O modelo de Jesus. É cristocentrismo. Na compreensão, no estudo, é cristologismo. Ou cristocêntrico e cristológico. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai nos dar autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões e toda a força do inimigo. E nada nos fará dano algum. Finalmente, que o Senhor conceda-nos dons espirituais para edificarmos a igreja e promovermos a salvação dos que convivem conosco, bem como a unidade como corpo de Cristo. Assim seu nome será glorificado e o seu reino expandido aqui na terra. Amanhã, ainda amanhã, permitindo o Senhor, se ele não voltar nessa noite, eu vou trabalhar com você o capítulo 4. É isso que nesse final de semana, em oração, o Espírito Santo me disse: complete esta obra. E eu vou obedecer. E eu vou trabalhar comunhão e avivamento. Tá bem? Mas agora, líder, eu quero só refazer com os títulos. Estou voltando aqui no livro para você guardar. Não foi preciso fazer um outro resumo, porque o livro permite só você fazendo o grifo ou marcando o texto, você tem isso. Introdutoriamente, o pastor Silas diz que há outros indicadores mais seguros, como a manifestação do fruto do Espírito. Guarde bem isso, você pentecostal e você tradicional histórico. O grande indicador, o grande, é orar em línguas? Sim. É profetizar? Sim. Mas o grande, maior indicador do todo do avivamento, eu diria que no que concerne ao batismo no Espírito Santo, em particular, você pode ter como evidência, não há dúvida nenhuma, o falar em outras línguas e profetizar. E aí os dons do Espírito acompanham. Agora, no que diz respeito ao todo, salvação, batismo no Espírito Santo e anúncio da salvação, aí vá para os frutos, ou o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Depois ele pontua. Número um, se você é líder, você precisa buscar incessantemente a semelhança com Cristo Jesus. Número dois, se você está buscando a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, você vai desenvolver o que nós chamamos de, que a Bíblia chama de temor a Deus. Aliás, o temor a Deus é o princípio da sabedoria para o desempenho da sua vida e ministério. Em terceiro lugar, ele pontua generosidade e desapego dos bens materiais. Eu acrescento, sem nenhum receio, se desapegue sim dos bens, no sentido de não se tornar idólatra dos bens materiais. Se desapegue, oferte para a obra. Agora, também não seja um cristão que diz assim: olha, nada da vida concreta, faculdade, estudo, trabalho, nada importa. Claro que importa, porque é aqui que nós estamos fazendo a obra missionária. Tudo isso importa, a sociedade importa, como as pessoas estão, importa. Então, em terceiro lugar, o pastor pontua com muita competência, generosidade e desapego aos bens materiais, e eu acrescento, pedindo licença ao autor: não caia na esparrela do isolamento. Ah, eu sou puro, eu sou santo, estou em processo de santificação, vou me isolar desse mundo pecador. Não! Você vai imergir nesse mundo, como Jesus fez. Em quarto lugar, a preocupação, a ocupação. Vamos tirar o pré? Vamos tirar o pré? A ocupação em anunciar a palavra de Deus. Essa preocupação, tem um prefixo aqui, né? A pré-ocupação aponta para um certo grau de ansiedade. Ela traz um componente negativo. Estou pré-ocupado com tal coisa que vai acontecer. Não precisa estar pré-ocupado. Fique só ocupado o tempo inteiro em anunciar a palavra de Deus. Em quarto lugar, anuncie a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar, orando, contribuindo e indo. Em quinto lugar, utilize os dons que Deus te concedeu, os dons naturais, que são aqueles talentos com os quais você nasceu, chamados também de dons do Pai. Os dons do Filho, que são a vida e o modelo de Jesus na história. Por isso que você precisa conhecer a ação dele na história, caracterizado de modo sintético no fruto do Espírito. Sintético, mas absoluto. É síntese que abarca o absoluto, para ficar mais claro. E os dons do Espírito, que são ferramentas que o Espírito Santo concede àquele que foi batizado. Utilize os seus dons e da sua autoridade espiritual para o anúncio do Evangelho. Esses são os cinco pontos que ele menciona, e eu encerro por aqui, desejando paz e graça a você e avisando que eu primeiro vou acabar esse princípio de liderança, depois retomo números. Por quê? Porque já chegamos à metade de números, o conteúdo é denso, é vasto, de cristocentrismo, de cristologia, mas é um pouco cansativo às vezes. Então, eu vou trabalhar com esse princípio de liderança também, para que a missionária Vivian complete esse trabalho e alguém no exterior porque ela traduz. Alguém no exterior possa pegar e falar: opa, mais uma série de liderança, nós estamos atingindo mais de 20 países. Ele possa pegar e falar: deixa eu consultar aqui mais princípios de liderança, tá bom? Então amanhã eu vou falar sobre a unidade 4. Um grande abraço para você. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te fortaleça a fazer hoje, de hoje, o Dia dos Namorados. E você, como parte do Dia dos Namorados, namore com o Senhor. Namore com a obra do Senhor, com o reino do Senhor. E diga: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher piedoso, piedosa. Eu quero ser um homem, uma mulher misericordioso, misericordiosa. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo e fazer da minha vida um instrumento de anúncio da salvação. Opere-se em mim, hoje, e celebraremos para sempre o dia do nosso amor. E nós celebraremos para sempre mesmo no novo céu e na nova terra. Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, particularmente sobre a liderança da Igreja Brasileira e de outras nações. E assim permaneça, hoje e eternamente desfrutemos do gozo com a Trindade excelsa no novo céu e na nova terra. Amém, aleluia, glória a Deus.